飞到上天也听得懂。 3600, ajuste no 020, 150 graus, 059, pode autorizar a pista 10. Com 1020 na 10 autorizado, tá? 0, mantendo ponte 090. Após o tráfego na curva, autorizado a linhar e manter a pista 10. 96 é passando. E 9630, agora para passagem, ali manter o 90, 9630 ali. Torre November Esquisque. Autorizado o November Esquisque, prosseguir final no 7. Confirmando intenção de pouso ou TGL? TGL na 1-7, se possível, senhor. Condições de encurtada presente, agilizando o máximo possível? Ciente, está presente final da 1-7, Oscar Luiz. Devido ao tráfego de instrumentos se aproximando de drone. Ciente, Oscar Luiz, graças. 3600-04, direito no 21, no decimal 1. Livrando 21-1, confirma? Confirma. E agora? Alô, boa noite, é 3600 de Brasília. É 3600, boa noite, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 11. Alfa Juliette, até o 11. Whisky, dá presente nesse curva pela esquerda para espera. Irá aguardar para prosseguir final no 7. Ciente, nós agora três que visual contrato na final da 17. Torre, boa noite. Passaria do 2224. Passaria do, boa noite. Continue a aproximação pista 10. Informa o tráfego a 3 milhas, setor norte. Fazendo espera visual ao número pés. Continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Ciente, passaria. P9640-06-1935. Salvador, boa noite. Eu, papá, Romeu, bom. Romeu Golf, boa noite. Confirme a intenção para seguir pouso no zero. Após o instante, tive uma base pela direita para o 17, senhor. Ciente, fomos será o número 2 para o 17, reporte para cancelamento do plano. Romeu Golf. Passarei do pouso autorizado, pista 10. 140 graus, 05 nós. Livre de pouso, passarei. Do 2, após passagem do tráfego na final no 0, será autorizado na 17. Autorizado a final. C-4-1 se enquadra como o número 2 atrás do passarelo. Curso passando externo, está embaixo travado, modifica e fiz uma base pela direita para 17. O meu Golf modifica o 08, reporte visual com tráfego na final 17. O meu Golf, reporta lá, qual é a posição dele em relação a ti? Já na curta final, aproximadamente 1,5 mm, na cabeceira 17. O meu Golf, reporta aqui na sua frase. Ingresse numa base pela direita. Reporte ao avistar o tráfego, será o número 2, o Romeu Ronagolfo. Romeu Golf. Novembro Oscuro está autorizado na 17, 140 graus, 612 nós. Autorizado no 7, Novembro Oscuro, que toque o remédio. No solo 09, direito 121, no decimal 1. Direito 21, hora passarelo. Passarei do 224. Para 2024, autorizado táxi Alfa Juliette, remota 1-2. Alfa Juliette, remota 1-2, passarela. Sinal mais gravado, Romeu Golf. Gente, Romeu Golf aguardando pista livre. Romeu Golf. Prossegue circuito da 17, circuito padrão, reporta para girar a base. Circuito padrão, não só, reporta para girar a base, não lembra a 3. Então, meu Golf é o 1-2, táxi livre, frequência livre estacionada. Olha o Golf, obrigado, uma boa noite. Fazendo as cruzes após cruzamento, prossegue para o setor norte, aguardando para prosseguir na final 17 devido à sequência de dois tráfegos no ILS pista 10. Salvador, boa noite. 3152, está passando externo agora, trem-banho travado visual. Então 3152, vento 140 graus, 05 nós, ajuste no 020. Informo o tráfego cruzando o campo, prosseguindo para o setor norte, ao número 3, sem ter perigo na aproximação. Ok, 3152. 3152, obrigado, Liverpool. Tá vendo a Alaska Whisky, livro Cidão no 020. Afirmativo, uma vez Alaska Whisky faz espera sobre a RIMA, aguardando instruções para prosseguir na final no 7. Ciente, espera sobre a RIMA, Alaska Whisky. Afirmativo, mantendo sobre a RIMA, aguarde instruções devido à sequência ILS. Sim, 4-3. Torre Salvador, boa noite, voo no 098, estabilizado, passando em Índia Serra. Voo no 098, informa o tráfego aproximadamente 3 milhas setor norte, é o número 3, espera visual, não interfere na aproximação, aguarde em pista livre. Sim. Zero. 3153 aos 15 direita, 1219. 2-1-1, obrigado. Bono 098, pouso autorizado, ficha 10, 150 graus, 079. Centro pouso, Bono 098. Hoje, táxi Alfa, mantém a posição do seu táxi Alfa Juliette, aguardando para ingresso. Alfa Juliette, aguardando para ingresso. Continue a aproximação e aguarde pista livre. Vento de 1,40 graus, 08 nós. Sente, 6212, avanece pista livre. Forma 6212, tráfego a aproximadamente 3 milhas, setor norte, efetuando esfera visual ao número 10, sem interferir na aproximação. Sente, está atento ao tráfego, 6212. Remota 13. Bono 098, boa noite, táxi Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, por 03. Sou autorizado sinal da ONU Celso como número 2, November 03, visual contrato. Pesado, ponto 62, vamos ver. Informação Bravo, copia Campina Grande, nível 370. Afirmativo, senda Bravo, 970. Flow 970, autorizado para Campina Grande, via Pêsulo 10, Neuma, após direto destino. Nível 370, perfil de saída Puca, transição Zipar, decolagem pistão 10, curva esquerda após decolagem. Transponder 5150, frequência do controle Salvador, 119.35. Voo 1170, papel que está autorizado 370 para Campina Grande, de uniforme de Lua 10, até Neuma, depois direto Campina Grande. Decola da 10 na Puca Zipar, 5150 transponder, 119.35 é o controle. Voo 1170, planejamento correto, reporte plano para acionamento. Chamarei. Do 7 remete no 7, não vê direto cruzado. 2, 1, 2, no solo aos 2, 1, direito 1, 2, 1, decimal 1. Direito 1, 2, 1, decimal 1, 6, 2, 1, 2. 3.06, tá bravo. Aproximação, informa o tráfego na curta final da 17. Tráfego visual. Após passagem no meio, será autorizado o pouso. Gente, temos o tráfego no equipamento. 1.27.13. Sim. Afirmo. Autorizado para o aeroporto Confins, via pêndulo 21, nível 360. Perfil de saída Arbor, Elefa, após Elefa voa posição Tozop, Tango, Osca, Sierra, Osca, Papá, onde intercepta pêndulo 21 e segue conforme. Curva direita após decolagem pista 1-0, transponder 5146. Controle Salvador, corrigindo 119, decimal 35. Azul 4221, no Confins 360, na pêndulo 21, Arbor, Elefa, Tozop. Decola direito no 0514000, transponde 1395. Azul 4221, no cotejamento correto, portão 9, chama pronto, estiver funcionamento. Então, mais pronto. Solo, boa noite, voo no 868, quero uma ação brava, autorização para Aracaju, portão 019. Voo no 868, informação brava, confere, Aracaju autorizado, via Golfo 677, nível 230. Perfil de saída Puca, Jamo, após direto Aracaju. Transponder 5145, frequência do controle Salvador, 119, decimal 35. Autorizado, Aracaju 230, via Golfo 677, decolando 110. Perfil da Puca, Jamo, 5145, transponder 1935, alcançando. Com 868 correto, portão 1, nós chamamos tanto para o estacionamento. Secretário. Nós com as condições de realizar o circuito pela direita? Afirmativo. Autorizado, presente, reporte para girar base no 7. Curva pela direita, resposta para virar base no 03. Salvador, boa noite, 2228, passarelo com a Bravo. Responder 5144, frequência do controle Salvador, 119, decimal 35. Autorizado 180, conquista, conforme, decola Arbor Elefa com curva à direita. Posso conforme o plano, 5144, transponder 1935, controle 2228. Controle 2228 correto, remota 12, chama o plano para o funcionamento. Chamarei. Sol Salvador, muito boa noite, 2713. Azul 2713, boa noite, táxi autorizado de Alfa Quilo Pátio 3, atento ao sinalizador. Alfa Quilo Pátio 3, atento ao sinalizador, o Azul 2713. Base novembro as coisas, que é parte final. Autorizado base, reporta final as três. Toque remetido autorizado, November Oscar Whiskey, 150 graus, 089. Autorizado, toque remete, November Oscar Whiskey. Por isso que eu corremeteu aos 28, fica a seu critério o circuito, reporte na final no 7. November Oscar Whiskey, circuito padrão, informa todos o final na 7. Gente, base autorizada, reporte na final, November Oscar. Reporta na final, Oscar. Autorizado no 7, 150 graus, 629. Pouso autorizado não no 7, 9.3. Do Salvador, boa noite, o azul 6908 passou Duna estabilizado e LS 90. 6908, informa o tráfego, curta final no 7, prosseguindo para pouso, o vento 150 graus, 629. Continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Aguardando autorização azul 6908. Azul 4221 para o táxi. Está com 2 horas e 50 de autonomia, alterna Galeão. Comendo a bola. 6908, pouso autorizado pista 10, 150 graus, 0629. Livre pouso, pista no 0, azul 6908. Os ataques 415, ponte espera a chama 1895, obrigado, bom trabalho. Boa noite. 6908 aos 34, direito 1211. Alivar 6908, boa noite. Táxi autorizado via Alfa, Quilo, Pátio 3, atento ao sinalizador, solução prevista 3, Romeu. Alfa, Quilo, Pátio 3 e de olho ao sinalizador para 3, Romeu, azul 6908. Estacionamento 2228. Estacionamento 2228, remoto 1-2 autorizado, chame táxi. Autorizado, chamarei. Totalmente pronto? Não, tem mais que eu falei. Autorizado, chama o táxi. 38, 12, corrijo, 11935, por favor. 1935, muito boa noite. Bordo, 5 horas e 30, Salvador. Passada 2222, inicialmente táxi até o Travesse, portão 05, aguardando instruções. É o portão 05, 28. Após a passagem do colega da passagem da cauda, autorizado, chama de táxi, 1970. 9, vento 140 graus, 08 nós, pouso autorizado, puxa 10. Disse pouso na 10, 1019, gol no 972. Observa a nave da Boa Frente finalizando o pushback, assim que a mesma inicial táxi conhecida como número 2 via Índia até o ponto de espera pistão no zero, quando lá torre em 1.18.95, ajuste no 019, agora não vou. Fica 1.019, prossegue como número 2 até o ponto de espera 18.95, lá, obrigado. Táxico 1868 com 140, uma autonomia de 2 horas e 5, Salvador. 1868, autorizado o táxi para o ponto de espera pistão 0, via Índia. No ponto de espera chame torre 1.18.95, ajuste no 019, um bom voo. Via Índia, no ponto de espera torre 18.95.19, obrigado, né? Na curta final, ali mantém pista 10. É, após a aeronave da companhia na curta final, ali mantém 1-0, 1-8-6-8. 970, com 148 a bordo, 4 horas e 10, alterna Recife. 170, autorizado táxi para ponto de espera pista 10, via parte 1, táxi é Índia. No ponto de espera chame torre 118 decimal 95, ajuste no 019, bom voo. Autorizado via parte 1, parte 1, Índia, ponto de espera 118, 95, 19 agora, voo 970, tenha uma boa noite. Alô, Salvador, boa noite, 1098, informação, bravo, para Nacional, Salvador, Salvador. Bruno 098, boa noite. Só um instante, qual é a proprietária? Saída PUCA, transição Zipar. Vai da PUCA Zipar, Bruno 098. Bruno 972, boa noite. Bruno 972, boa noite. Táxi via Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, portão 9, 973. Autorizado para o aeroporto São Gonçalo, nível 370, via Perzulu 10. Deixo de saída PUCA, Jamo, Zipar, curva esquerda após decolagem, pista 10. Transponder 5151, frequência do controle Salvador, 119, decimal 35. 1098, autorizado em Natal, São Gonçalo, via Perzulu 10. Nível 370, saída PUCA, Jamo, transição Zipar. Curva esquerda, transponder 5151, controle 119, decimal 35. 1098, correto, portão 3, chame para um pushback, acionamento. Chamará no 098. Autorizado para o cheque extramento, bom, 098. 098, autorizado táxi para ponte de espera pistola 0 via Índia. Ponte de espera chame torre 118 decimal 95, ajuste no 099, um bom voo. Bom, no 098, autorizado táxi, ponte de espera pistola 0 via Índia. Torre 118 decimal 95, ponte 019, obrigado. Avisado, a linha de decolar pista 10, gol no 098, 160 graus, 08 nós. Gol no 098, autorizado a linha de decolada, pista no 0. Torre, boa noite, o azul 4062, 7 4062, continue a aproximação e aguarde pista dele. Irmão, o senhor é o 2 para aqui. Autorizado 4062, 160 graus, 08, Ronaldo. Pouso autorizado 4062. Bono 098 ao 54119, decimal 35. 935, boa noite, Bono 098. Oito ao 58, direito no 211. Direita 216, 6258. Solo 6258, livrando sua escuta, boa noite. Poxa, 6258, boa noite, táxi via Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette para 05650. Oh my God. Continuação.